Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Radamés Inátaly. Dentre os compositores de maior estatura, Radamés Inátaly está entre os que menos pareciam se preocupar com o julgamento da posteridade. Curiosamente, o século XXI se tornou muito mais inataliano e, depois de Villa-Lobos, ele é provavelmente o compositor clássico mais tocado. Muito cedo, ele desenvolveu uma extraordinária fluência de escrita. A sua total aversão a uma agenda estética ossificada levou-o a adotar, sem maiores complicações, uma moldura formal neoclássica que se tornou um verdadeiro prêt-à-porter musical que lhe permitiu passear por uma enorme variedade de gêneros e combinações instrumentais com a mesma desenvoltura e graça. Com seguro suporte formal, não se lhe afigurava necessário revolucionar a forma a cada composição. Isso lhe dava considerável liberdade na escolha de material e instrumentação, o que, aliado a uma impressão digital fortemente caracterizada pela elegância do choro, criou uma obra imensa, cuja faceta mais aparente é a leveza, o lirismo e a naturalidade de uma improvisação. Em um de nossos programas anteriores, ouvimos as grandes obras para violão solo de Inátaly, Os Estudos e as Brasilianas número 13. Hoje completaremos o ciclo com sua última obra, a Pequena Suite. Ela é fruto de um pedido deste grande promotor da música brasileira, que é Turíbio Santos. Inátaly já havia dedicado seu primeiro estudo a ele, mas Turíbio não viu naquela música o melhor de Inátaly. Depois do sucesso da Brasiliana número 13, ele sugeriu a Radamés que lhe faltava uma obra que retratasse a música do Nordeste. O resultado é esta Petite Suite, cujos títulos Pastoril, Toada e Frevo são autoexplicativos. Sem ser exatamente fácil, é uma obra sumamente agradável de se tocar e de se ouvir. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atari a pequena suíte com os movimentos pastoril, toada e frevo. Ao violão, Turíbio Santos. Laurindo Almeida foi um violonista brasileiro de esplêndida carreira nos Estados Unidos e um dos grandes promotores da obra de Atari que sempre disseminou. Atari escreveu uma profusão de temas para piano que depois serviram de material para vários arranjos para diversas combinações. Um deles é este Saudade, que Laurindo Almeida arranjou para violão nos anos 60. É uma inspirada melodia que serve como uma espécie de postscriptum às obras originais para violão. Música ouvimos de Radamés em Atali, Saudade, ao violão, Laurindo Almeida. Importantes como são a obra para violão solo e os 5 concertos para violão e orquestra, é na numerosa música de câmara que encontramos com maior força e elasticidade a voz de Atali ao violão. A variedade de formações que ele concebeu é atordoante e hoje ouviremos peças para violões com flauta ou violoncelo. A flauta ou violão, respectivamente solista e basso contínuo dos grupos de choro, é uma combinação emblemática da música brasileira. Atali escreveu a sua sonatina para flauta e violão em 63, no auge da bossa nova, o que é evidente na intimidade de expressão dessa peça. É uma de suas obras onde o bitonalismo é mais evidente. Isso cria um caleidoscópio de possibilidades de escuta e uma série de dificuldades para os intérpretes também, que têm de decidir por quanto tempo se banhar na tepidez da harmonia sem prejudicar a continuidade formal. Cada movimento é baseado num gênero de choro, respectivamente shotes, a serenata e o chorinho. Essa adstringência harmônica dá um tom bem moderno à obra, mas o que prevalece é essa voz sussurrada, discreta da bossa nova. Ouvimos de Radamés em Atali, Sonatina para Flauta e Violão, de 1963, movimentos Cantando com Simplicidade, Expressivo e Pouco Rubato e Movido. Flauta, Marcelo Barbosa, Violão, Fábio Zanon. Em 68, em Atali compôs aquilo que é provavelmente a única peça jamais escrita para violoncelo e dois violões. Como sempre, a música teve um intérprete em mente, no caso Iberê Gomes Grosso, um dos maiores instrumentistas da história do Brasil. Aos violões, uma surpresa, os mais puramente clássicos violonistas daquela ou de qualquer época, os irmãos Sérgio Eduardo Abreu. Eles mal haviam chegado à maioridade e ainda eram orientados pela professora Monina Távora, que não era uma grande fã da música de Inhatre. Só que nesse caso, a oportunidade de trabalhar com Gomes Grosso e a possibilidade de colocar o dedo na criação da obra acabaram por prevalecer. E o resultado é uma das obras mais memoráveis de Inhatle, onde aquele sonambulismo formal é posto de lado em favor de um perfil claramente delineado. O duo de violões casa-se perfeitamente com o volume do cello e o compositor encontra uma inesgotável variedade de possibilidades de textura em três movimentos. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atalha a Sonatina para violoncelo e dois violões de 68, movimentos Allegro Moderato, Acalentando e Ritmado, ao cello Sally Flan, duo Idenstell de violões. Infelizmente, Du Abreu e Iberê Gomes Grosso não deixaram registro em estúdio desta obra e, que eu saiba, esta gravação inglesa é a única disponível. Talvez animado pelo sucesso artístico dessa sonatina, no ano seguinte, Nhatali completou a sua sonata para cello e um só violão, também dedicada a Laurindo Almeida, que imediatamente estreou, publicou e gravou. E hoje é obra modelar para esta formação, é a obra que todo mundo pensa em tocar quando forma um duo de cello e violão. Como na obra anterior, prevalecem os ritmos derivados do samba e da toada. A forma é ainda mais concisa e o compositor está ainda mais à vontade para experimentar a sutil mescla de acompanhamento e liderança que nos permite dizer que é uma obra para dois solistas, por assim dizer. Atentem para a maestria com que ele usa o violão com o cello em pizzicato no primeiro movimento. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atali a Sonata para violoncelo e violão de 1969. Movimentos Allegro Cômodo, Adagio e Con Spirito, violoncelo Edmond Carlier, ao violão Odair Assad. Estas obras são uma pequeníssima amostra da vastidão da obra de câmara com violão de Atali, que inclui obras com piano, dois, três ou quatro violões, violão com quarteto de cordas, etc., etc., as quais ouviremos no decorrer dos próximos programas como uma modesta homenagem ao centenário do nascimento deste verdadeiro desbravador da música brasileira. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria e a André Grovaldi. Se você quiser enviar seus comentários, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.